A não ser que você tenha o hábito de ouvir em podcast, né? Que é muito cômodo, inclusive. Basta você acessar aí podcast.riosulradio.com e você vai ter acesso aí às edições dos programas de fim de semana da Rio Sul Rádio para download. Você pode baixar e ouvir no dispositivo que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, no dia que quiser. Isso daí é mó legal, é a comodidade da tecnologia, né? E o Flash House tá nessa já tem algum tempo, hein? A Rio Sul Rádio já está nessa já tem algum tempo, até porque os outros programas da Rio Sul Rádio também estão lá. Tão logo executados, eles são colocados lá. Então, aumenta o volume aí.

que vai ter também o Technotronic, Red Velvet, Eurythmics, Milk and Sugar, Funky Green Dogs. Então, já tá pré-anunciado aí o segundo bloco. É só aumentar o volume e curtir esta bagaça. Yeah. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta.

Rompendo o limite do rádio. Rio Som Rádio.